Salve Salvador, é o TAM Mike aqui do Delta, que forma o servo do gelo de motor e machamento. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, o F-590 sede da Gulf para Confins, o 340. 590, autorizado Confins, 340, apesa 16. Recordão na 0, curva direita da Eula e da Bridge. Controle 1208, transponder 5574. Confins 340, decola 30 direita da Euleta Bridge, antes do 16, 208-5574, 5390. Correto, vamos puxar. Agora aí. Alô, muito bom dia, web 7717, tá? Helicóptero Galeão 340, tá na posição 9. 717, autorizado Galeão 340, Open do 10. Decola 10 direita da LA da Bridge. Controle 1208, posiciona 5573. Webjet 5717, está autorizado Galeão nível 340, vento pelo 10, decola 10, primeira curva direita na Dael. Vai com a Dael, Leda Bridge, 120.8 é a frequência de controle, 5573, aciona no transponder, Webjet 5717, na posição 4. Correto, chama o push. Tomara agora o push, 7. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973, transfere, perdeu contato com o tempo, passando 175 para 150, vertical de Pavote. Rio 5973, ação de identificação, autorizado chegada Mari. Espera 2000 pés, ajuste 1015. 2000 pés, chegada Mari, Rio 5973. Utilizado, chama o táxi. Chamando para o táxi, 710. Salvador, 5890 da UEP para pushback acionamento no 10. Autorizado, chama para 5890. Chamarei. 5973, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS 7310, reportar estabilizado, ISO 5973. Taxi Webjet 5717, 126, 3 horas e 50, com o Finge. Taxi direito, Índia Alfa, vou esperar da lugar chamar pronto. Índia Alfa, chama pronto, ponte pela pronta, 5717. Ponte espera da Lutero, na 5717. A linha decola 10, vento norte, corrigindo, tem variável com 29. A linha e decola da Lutero, na 5717. Táxi 5090 web, 43 a bordo, 320, Alterna Galhão. 5090, táxi Pati 1, Índia Alfa, chama pronto, ponte espera da 10. Chama aí pronto, ponte espera da 10, 5090. localizador Rio 5973. Rio 5973, completa a final ILS, chame a torre, 1-8-6. 8-6 dúzia, Rio 5973, a completa. Torre de Salvador, muito bom dia, Rio 5973, estabilizado no ILS, baixado e travado. Rio 5973, continue aproximado, eu sou Maré Vista Livre. Não compreendido, muita chieira na frequência, senhorita. Seguinte, continue aproximação, informarei pista livre, como recebe agora? 5x5, senhorita, prossegue na aproximação, aguardando liberação da pista, 5973. Controle 1208. 208, obrigado. 5973, pouso fixado no zero, sensoriado com 29. Autorizado o pouso, Rio 5973. Controle web, 5717.